2012 foi um ano bizarro. Não só porque o mundo não acabou, mas porque os lançamentos de jogos naquele ano foram particulares. Em geral, os jogos mais esperados ficaram abaixo das expectativas, ou demoraram um pouco para atingir uma forma que iria de legal para muito bom. Se alguém me perguntasse, eu diria que os melhores jogos desse ano foram os que não tiveram muita espera e acabaram superando as expectativas. E nesses jogos tivemos, é claro, The Walking Dead. Porém, o que ele tem de tão especial que levou a tal reconhecimento? O que o fazia tão bom ou até mesmo melhor que os outros jogos que saíram em 2012? Bem, é isso que eu vou discutir. Então pegue sua arma, acerte o Quick Time Event e escolha um diálogo. Mas saiba que o que você disser, eu vou me lembrar disso, enquanto eu faço retrospectiva The Walking Dead. Importante salientar que o jogo não é baseado na série de TV, mas sim ambos são baseados nos quadrinhos de mesmo nome, escritos por Robert Kirkman e ilustrados por Tony Moore e Charlie Adler, publicados pela Image Comics. Em meio a outras obras de zumbi, onde os vivos tentam sobreviver para não se tornarem parte dos mortos, os quadrinhos focavam mais nas relações entre as pessoas, ao invés do conflito homem contra monstro. Essa dinâmica diferente fez com que os quadrinhos tivessem um grande destaque dentro da editora, e mais tarde com o público, ao ponto da revista se tornar uma das mais vendidas da Image. O sucesso dos quadrinhos possibilitou que The Walking Dead evoluísse de uma revista para uma franquia, se expandindo para 3 séries de TVs, uma série de livros e, é claro, uma série de jogos. O estúdio que adquiriu os direitos de licenciamento foi a Telltale Games. O estúdio foi fundado por Kevin Brunner, Dan Connors e Troy Molander, 3 empregados antigos da LucasArts, que durante os anos 80 e 90 foi um estúdio marcado por produzir jogos adventure point and click, como Maniac Mansion, Cinemax, Monkey Island, Fruitotron e Grim Fandango, que continham boas histórias, boas narrativas e personagens. Após o fracasso comercial de Grim Fandango, a LucasArts envolveu e lançou um último adventure, Escape from the Monkey Island, cancelando as sequências de Fruitotron e Cinemax, abandonando o gênero por conta de demanda de mercado, voltando o foco para jogos licenciados de Star Wars. Depois dessa decisão, os 3 indivíduos resolveram sair do estúdio e fundar Telltale Games, acreditando que poderiam fazer jogos voltados apenas para a história. Ao invés de se dedicar às mecânicas de ação, o estúdio concentrou todo o seu esforço em contar boas histórias e desenvolver personagens. The Walking Dead não foi a primeira vez que a Telltale desenvolveu um jogo licenciado. Ela antes desenvolveu 4 jogos de CSI, Wallace & Gromit's Grand Adventures, De Volta para o Futuro e Jurassic Park. Algo que diferenciou a Telltale em meio a outros estúdios que desenvolviam jogos licenciados foi que ela trabalhou de perto com os criadores e donos dessas séries. No caso de Volta para o Futuro, Bob Gale, um dos criadores e roteiristas da série, foi trazido para a produção para dar consultoria criativa na história do jogo. A Universal Pictures supervisionou a produção de Jurassic Park, de forma que o produto final fosse uma aventura cinematográfica e não um shooter genérico, fornecendo também consultoria científica. As pessoas encarregadas do jogo de The Walking Dead foram Sean Veneman e Jake Rodkin. Veneman havia trabalhado antes em jogos como Wallace & Gromit's Grand Adventures e Tales of Monkey Island, em ambos os jogos como roteirista e designer. Rodkin trabalhou como designer na maioria dos jogos até o Telltale até 2010, e foi um dos diretores de Tales of Monkey Island. Como uma desenvolvedora que tinha um foco na história e na narrativa, e preocupada em adaptar o material original, era seguro afirmar que haveria um produto com uma história boa e com ambientação e atmosferas fiéis aos quadrinhos. Seguindo a fórmula dos jogos anteriores feitos pela Telltale, o jogo é composto por 5 episódios, que foram lançados bimensalmente, começando em abril de 2012 e terminando em novembro de 2012. O jogo é uma mistura dos gêneros aventura gráfica com drama interativo, seguindo o exemplo de jogos antigos da LucasArts e do jogo da Quantic Dream, Heavy Rain. Mas diferente dos jogos da LucasArts, o jogo prioriza história e não exploração. E diferente de Heavy Rain, The Walking Dead se dispõe à interação com os personagens e coloca a jogabilidade em segundo plano. A maior parte do tempo o jogo segue contando a história através de cutscenes, e dá opções de diálogo para dar uma certa individualidade e moldar a sua própria história. Infelizmente, apenas uma pequena parcela dos diálogos interfere na história. Também em meio a cutscenes, quick time events são feitos para dar uma dinâmica de ação ao jogo, porque se não houvessem, o jogo lembraria mais um jogo clássico da LucasArts. Se o jogador falhar em quick time events, algum personagem importante morre e o jogador é forçado a rejogar o trecho para acertar. Alguns quick time events falhos não dão game over, e o jogo segue normalmente, não causando algum impacto na história. Quando as cutscenes acabam, o jogador é solto em um cenário onde ele precisa interagir com itens, personagens e partes do cenário para avançar. Alguns dos cenários contêm um quebra-cabeça. Esses quebra-cabeças devem ser resolvidos através de interação com itens e personagens em uma certa ordem. Uma vez que o quebra-cabeça daquele cenário é resolvido, o jogador é apresentado a novas cutscenes, quick time events e escolhas que podem ter duas ou mais opções. E essa fórmula segue até o final do jogo. Infelizmente, apenas os 4 primeiros episódios apresentam quebra-cabeças. E um quebra-cabeça do episódio 1 é muito ridículo. Se resume em achar duas pilhas espalhadas pelo cenário e depois que entregues, colocá-las na posição certa. Enquanto o jogador tenta resolver quebra-cabeças, ele pode interagir com personagens. Interagindo com personagens é possível saber mais sobre o passado deles, o que estão achando da situação atual ou o que eles acham de outros personagens, o que possibilita maior conexão com eles e os tornam não NPCs dentro de um jogo, mas personagens dentro de uma história. Pegando como exemplo essa cena do episódio 2. Lee e Mark voltam depois de serem atacados por bandidos. Interagindo com Danny, o jogo avança para outro segmento e dá consequência à história. Mas enquanto Lee está dentro da fazenda, dá para interagir com Lily, Larry, Kenny e Clementine. Clementine vai agir com Lee como se fosse uma criança normal, Kenny como um pai e um amigo, e Lily vai estar irritada, mas também vai agir como uma filha preocupada com o próprio pai. Momentos como esse acontecem durante toda a temporada e acrescentam profundidade aos personagens, personalidade, passado, qualidades, atitudes e defeitos. Esses momentos fazem com que quando algum deles está sendo atacado ou está em perigo, o jogador se importe e faça alguma coisa. Cada interação é única e genuinamente parece que essas interações são pessoas e não apenas bonecos digitais. Dependendo de como o jogador interage com algum personagem, ele adquire simpatia ou desprezo por Lee. E dependendo do que o jogador disser, isso pode ser usado contra ele no futuro. Surgindo o meme, fulano vai se lembrar disso. O jogo foi feito no motor gráfico da própria Telltale, o Telltale 2. Um motor gráfico feito em 2004, que assim como a filosofia da empresa, era mais voltado para a narrativa em vez da complexidade da jogabilidade. O programa pode ter ajudado Telltale em suas primeiras investidas, já que foi um período antes do boom da Unity Engine ou da Unreal Engine, ou mesmo da esquecida Game Brio, mas acabou se mostrando muito ineficiente ao longo dos anos. Ainda que tivesse suporte nos consoles da época, essa engine estava carente de elementos importantes em termos gráficos, e alguns até eram básicos para o que o estúdio pretendia fazer com The Walking Dead. A ausência de uma mecânica física fez com que sempre que um objeto era arremessado ou personagens caíssem, as animações precisassem ser feitas todas à mão. A engine também não contava com ferramentas de iluminação, por isso a maioria dos momentos do jogo ou estão de dia ou estão de noite com nenhuma luz ligada. A qualidade de texturas da engine também não é das melhores. Basta olhar como ficam os modelos baseados em pessoas reais dos jogos do CSI, ou mesmo do jogo do Game of Thrones. Isso provavelmente fez com que o jogo tivesse um design mais cartunizado, o que combina com a estética da revista em quadrinhos. Mas ainda assim, contornos saem com frequência dos corpos dos personagens. As animações são outro aspecto muito limitado, tanto na variedade quanto na qualidade. Quando os personagens apenas andam, parece até fluido, e faz sentido, já que a única forma de movimentação do jogador é andar. Porém, quando mostram os personagens correndo, pulando ou caindo, tudo parece muito travado. Em meio a tudo isso, pelo menos, as expressões faciais no geral são boas. O jogo consegue transmitir o que o personagem está sentindo naquele momento, seja alegria, raiva, medo, fome, etc. Mas antes de prosseguir, preciso avisar que para poder comentar a história do jogo, terei que dar todos os spoilers possíveis. Então, se você não jogou o jogo e tudo que foi dito até agora te motivou a querer jogá-lo, acho melhor parar por aqui, porque toda experiência gira em torno da história. Então, quando você terminar o jogo, pode voltar aqui. Com isso dito, vamos à história. O jogo, diferente da série de TV, não adapta os eventos dos quadrinhos, mas sim conta uma história original com outros personagens dentro do mesmo universo apresentado nos quadrinhos. Durante o jogo, controlaremos Lee Everett, que está sendo transportado por uma viatura de polícia. Quando o jogo começa, não temos ideia de quem Lee é, do que ele fez ou por que ele está nessa situação. Conforme o jogo vai seguindo, note-se que Lee tem uma personalidade muito vaga, para que o jogador possa preencher com suas escolhas. Mas ainda assim é possível ver alguns traços de personalidade nele. Descobrimos que ele é uma pessoa muito ligada à família, o que fica notável na parte da drogaria, onde vemos que ele se sente verdadeiramente abalado com a perda dos pais, e quando Lee é forçado a matar o próprio irmão já transformado em zumbi. Lee conhece Clementine, uma garota de 8 anos que permaneceu em casa com a babá, enquanto os pais saem de férias. Ao escutarmos uma mensagem no telefone, descobrimos que os pais dela provavelmente não sobreviveram, e isso coloca Clementine num cenário único em The Walking Dead. Até o momento, crianças no mundo de The Walking Dead, como Carl e Sofia, tinham pelo menos um dos pais para tomar conta deles, mas Clementine está à mercê do mundo sozinha, o que motiva Lee e, por extensão, o jogador a tomar conta dela. Missões de escolta tendem a ser uma dor de cabeça na maioria dos jogos, e seria complicado se Clementine fosse irritante o suficiente para não nos importarmos com ela, e decidimos abandoná-la ou negligenciá-la em algum momento do jogo. Mas, felizmente, isso não aconteceu. Tudo graças a uma narrativa muito boa e a Melissa Hutson, dubladora de Clementine durante toda a série. Clementine realmente parece alguém que precisa de apoio emocional em um momento tão complicado, mas também uma criança muito inteligente e atenciosa, e em muitos momentos compreensiva, mas que precisa de cuidados. E é assim que segue o resto do jogo, Lee passando por dificuldades enquanto tenta tomar conta de Clementine. Saindo da casa de Clementine, conhecemos Sean Green, filho de Herschel Green, um dos personagens dos quadrinhos. Com a ajuda dele, Lee e Clementine deixam a cidade. Após deixarem a cidade e chegarem na fazenda de Herschel, conhecemos Kenny. Ele é um pescador da Flórida e está acompanhado de sua família, a esposa Katia e o filho Duck. Como entende de barcos, o plano dele é encontrar um e viver pelo mar, onde ele acredita que os zumbis não poderão alcançá-los. Ele é um homem de iniciativa, mas com um ego muito forte, e dependendo das escolhas tomadas, é possível ver que ele possui um lado muito egoísta. A esposa dele, Katia, é uma veterinária e muito amigável. Em nenhum momento da série ela demonstra hostilidade com algum membro do grupo, e dependendo de algumas escolhas, nem mesmo com Lee. O filho deles, Kenny Jr., apelidado de Duck, é um garoto hiperativo, mas isso serve para dar contraste com Clementine. Enquanto que ela não possui os pais, Duck ainda tem sua família para protegê-lo. Por conta disso, ele se comporta como uma criança normal, carregando consigo uma certa inocência e ao mesmo tempo uma vulnerabilidade durante o apocalipse. Após um acidente envolvendo Duck, Sean acaba sendo morto por zumbis. Horrorizado, Herschel expulsa o grupo da fazenda, e assim eles partem para Macon, a cidade natal de Lee. Em Macon, Duck é atacado por um zumbi, mas é salvo por um grupo de sobreviventes, que vão fazer parte da história pelo resto do jogo. Depois disso, eles conseguem se refugiar em uma drogaria. O grupo é composto por Carly, Doug, Lily, Larry e Glenn, outro personagem icônico dos quadrinhos. Larry começa a acusar Duck de ter sido mordido, e tenta convencer o grupo a se livrar do garoto antes que ele se transforme. Mas Kenny se opõe acreditando que seu filho não foi mordido. Independentemente do lado que o jogador toma, Duck acaba não apresentando mordidas e nada acontece com ele. Larry então sofre de um ataque do coração e precisa dos remédios que estão trancados dentro da drogaria. Len sai para um motel perto dali para buscar gasolina, enquanto o resto do grupo toma conta do local. Enquanto isso, somos apresentados ao grupo. Lily é a cabeça quente do grupo. No começo, ela demonstra antipatia por Lee e seu grupo por não saberem direito quem são. Mas depois de Lee se oferecer para pegar os remédios, ela fica mais prestativa. Ela é do tipo durona e mandona, que não gosta de ser contrariada, e constantemente entrará em conflito com outros membros do grupo, em especial com Kenny. Mas apesar disso tudo, Lee se preocupa com o pai e o grupo como um todo. E quando o grupo não conta com Lee para tomar as escolhas difíceis, eles contam com Lily. E aqui vai uma curiosidade. Lily era originalmente para ser Lily Cole, uma personagem menor dos quadrinhos que acompanha o Governador, um dos primeiros antagonistas da revista. Elas até possuem semelhanças em termos de aparência e comportamento, e o jogo seria como uma espécie de prequel que mostraria o que aconteceu com ela antes de encontrar com o Governador. Porém, com o lançamento do livro A Estrada para Woodbury, que modifica o passado da personagem e distancia muito dos eventos apresentados nos jogos, os desenvolvedores decidiram remover qualquer informação que pudesse associar as duas personagens, e a partir daí se tornaram personagens completamente diferentes. Larry é o pai de Lily, e assim como a filha, é outro cabeça quente, porém muito mais temperamental. Larry vai tratar-lhe mal na maioria das situações, mas o que complica é que a forma como interagimos com Larry interfere na relação com Lily. Apesar de áspero, ele se mostra muito prestativo, atacando zumbis e ajudando a fortificar o hotel. Larry possui um problema do coração, e por ser temperamental, tem uma dificuldade em ficar calmo, o que complica as coisas. Doug é o estereótipo do nerdão. Ele possui muito conhecimento sobre tecnologia, não é muito de brigar, e passa a maior parte do tempo quieto. Lee e Doug acabam se tornando amigos muito rápido, indo de terem conversas muito interessantes ao longo do jogo, ao ponto de Doug sacrificar a ração dele para Lee. Carly é uma repórter com perícia em armas de fogo. Diferente do Doug, que é mais fechado e calmo, Carly é mais ativa no grupo, sempre participando das discussões do grupo e não tendo vergonha de expressar suas opiniões. Como todos no grupo, ela entra em atrito com Lily, mas sempre respondendo à altura. Através dela, descobrimos que Lee foi condenado por ter matado o senador do estado que estava tendo um caso com a sua esposa. Por conta disso, Carly fica com o pé atrás com Lee no começo, mas com o tempo acaba pondo confiança nele. O grupo consegue a chave da drogaria, mas antes que todos possam escapar, o jogo apresenta uma última escolha que vai afetar o resto do jogo: salvar Carly ou salvar Doug. O sobrevivente escolhido vai acompanhar Lee, enquanto que infelizmente o sobrevivente restante vai morrer. Depois disso, o grupo consegue escapar, se reunindo no motel onde Glenn foi buscar gasolina. Glenn sai da história por conta de ser um personagem dos quadrinhos, onde sua história estava sendo contada, enquanto os outros sobreviventes resolvem se instalar no motel, pelo menos até o surto passar. E assim encerra o episódio 1. Episódio 2 começa 3 meses depois do episódio 1. Enquanto caçavam, Lee, Kenny e um novo membro do grupo, Mark, resgatam dois sobreviventes. Um deles é Ben, e um segundo sobrevivente que está ferido, que pode ser tanto o professor de Ben, David Parker, ou o aluno e colega de Ben, Travis. Falando sobre Ben, Ben é um garoto com problemas de autoestima. Por conta disso, ele é intimidado com certa facilidade. Ele tende a ficar muito estressado, ignorando coisas a seu redor, dizendo coisas fora do normal e agindo sem pensar muito. Mas ainda assim, ele é um adolescente normal como qualquer outro. Voltando ao motel, o sobrevivente trazido que foi ferido, então se transforma e ataca Kat, mas o grupo consegue dar cabo dele. Ben revela que não importa a forma de como a pessoa morra, se o cérebro não for destruído, essa pessoa vai se transformar em um zumbi. Depois dessa cena, dois irmãos, Danny e Andrew St. John, aparecem procurando por gasolina. Com gasolina, eles são capazes de alimentar a cerca elétrica que protege sua fazenda. Eles oferecem ao grupo uma porção de comida em troca de gasolina. Enquanto realizam a troca, eles chegam na fazenda, organizada por Brenda, mãe dos dois irmãos. E achando que poderia ser um lugar seguro e que poderiam viver ali para dar conta dos zumbis, eles decidem ajudar os St. John's. Mas nada dá certo. O primeiro problema é que a fazenda começou a ser atacada constantemente por bandidos. Os St. John's tinham um acordo com os bandidos, onde eles forneciam porções de comida em troca os bandidos deixavam eles em paz. Em um desses ataques, Mark acaba sendo machucado. Buscando por retaliação, Danny convence Lee a fazer uma busca pelo acampamento dos bandidos. Eles não encontram ninguém, mas Lee consegue encontrar uma câmera, infelizmente sem bateria. Uma mulher então aparece, aparentemente traumatizada, e diz conhecer os St. John's. Antes que ela possa dar mais informações, ela é baleada. Ainda mais um problema, Lee descobre que os St. John's são canibais. Eles amputaram as pernas de Mark enquanto tratavam dele na casa e serviram elas na janta. Lee consegue avisar ao resto do grupo do que a família foi capaz de fazer com Mark, mas os St. John's conseguem fazer o grupo de refém. Lee é nocauteado e o grupo é capturado e dividido, uma metade ficando trancada no freezer dentro do celeiro e a outra metade permanecendo presa dentro da casa. Lee acorda e enquanto tenta achar uma maneira de sair, Larry sofre de um ataque do coração e cai. Lee precisa de ajuda para reanimá-lo, enquanto Kenny acha que devem matá-lo antes que ele tenha a chance de se transformar em zumbi. Lee pode ajudar Kenny a matar Larry, mas o seu relacionamento com Lily vai se deteriorar, ou ajudar Lily a tentar reanimar Larry e ter a relação com Kenny prejudicada. Independente da ação que o jogador toma, Kenny consegue esmagar a cabeça de Larry com um reservatório de sal. Usando esse momento para explicar a narrativa do jogo, ele não apenas adapta bem a atmosfera dos quadrinhos, mas também usa de temas e elementos narrativos que estão presentes no material original. A cena em questão faz muito bem de um recurso chamado prenúncia. Prenúncia, adaptação da palavra em inglês foreshadowing, é quando uma pista de algo que vai acontecer é apresentada bem antes dos eventos acontecerem. Várias obras utilizam esse recurso, como em Toy Story, quando Sid Phillips usa uma lupa para destruir os brinquedos. Mais tarde, Woody usa essa mesma técnica para acender o foguete depois de perder o fósforo. Ou em Cavaleiro das Trevas, quando Harvey Dent afirma que ou se morre herói ou vive o bastante para se ver tornando vilão, aludindo o caminho que ele vai trilhar mais à frente na história do filme. Esse artifício é usado com uma certa frequência. Pegando como exemplo, na edição de número 18, Deus pergunta o que aconteceria com a prisão se fosse atacado por um grupo. Algo que depois na edição de número 42 acontece, quando o governador decide lançar um ataque. Em um segmento anterior, enquanto Lee distribui a ração, Larry menciona ter algumas moedas que ele poderia dar para Mark para motivá-lo em consertar a cerca do motel. Essas mesmas moedas são usadas por Lee para desparafusar o condensador e escapar do freezer. Depois de conseguirem escapar do freezer, Lee consegue fazer com que Brenda solte Kat, e acaba sendo mordida no processo. Enquanto escapam, Lee tem a opção de matar os dois irmãos. Após essas decisões, o grupo resolve sair, enquanto a fazenda é tomada por zumbis. Enquanto caminham de volta para o motel, o grupo se depara com um carro cheio de suprimentos abandonado no meio do bosque. Lee tem a opção de compactuar ou se opor ao saque, mas independentemente da escolha, o grupo escolhe por saquear. Em meio aos suprimentos, Lee consegue baterias para a câmera. Os arquivos da câmera mostram uma moça do acampamento, revelando que os bandidos não se incomodarão em atacar o grupo de Lee, já que a fazenda é um alvo muito mais valioso. E assim encerra o episódio 2. O episódio 3 começa algumas semanas depois do episódio 2. Por conta da fazenda ter ruído, o motel vem sofrendo ataques dos bandidos desde então. Lily desconfia que alguém do grupo está entregando suprimentos aos bandidos, e confia em Lee essa investigação. Com a ajuda de Duck, Lee consegue provas de que alguém vem entregando suprimentos aos bandidos. Mas antes que Lily possa tomar uma atitude, o grupo é atacado por bandidos. O grupo consegue contra-atacá-los e escapar do motel pelo trailer de Kenny, agora indo rumo ao litoral. Dentro do trailer, Lily começa a acusar Ben de ter sido cúmplice dos bandidos, e também Carly, se ela ainda estiver no grupo. Kenny acerta um zumbi na estrada e força o trailer a parar, então todo o grupo desce para resolver a situação. Lily acaba matando Carly ou Doug, o que enfurece Lee, o forçando a tomar uma decisão: abandonar Lily no meio da estrada ou levá-la com eles, mas presa durante todo o percurso. E aqui eu vou usar esse momento para abordar os sistemas de escolhas. Ao início de cada episódio, o jogador é avisado de que este jogo adapta as escolhas que você faz. A história é adaptada à sua forma de jogar. Até esse momento do jogo, você tem feito várias escolhas ao longo da história. Se o jogador ativou o painel de dicas, cada diálogo dito ou escolha tomada vai aparecer decisões que você tomou ou o que os personagens acharam das suas escolhas. Mas, infelizmente, não é bem assim. Tem uma cena da terceira temporada que representa bem todas as escolhas que tomamos ao longo de todas as temporadas. A cena segue assim: Ravi está jogando dominó com seu pai Salvador e com seu irmão David, e ele tem a opção de colocar duas peças. Uma peça é composta por um 5 e um 1, a outra peça é composta por um 5 e um 2. Independentemente de qual peça o jogador resolve colocar, David joga uma peça contendo um 1 e um 2. Como você pode perceber, não importa qual escolha você tome, todas elas convergem em algum ponto. A maior parte das escolhas só interfere nos diálogos que temos ao longo do jogo, e se alguma opção se distancia muito da outra, o jogo vai dar o tratamento necessário para que a história siga a mesma. Pegue como exemplo salvar Carly ou Doug. Ambos os personagens são muito diferentes entre si, mas por você ter que escolher um no lugar do outro, ambos são colocados nas mesmas situações. Ambos acompanham Lee no caminho para a fazenda, ambos voltam para tomar conta da pousada, ambos distraem Andrew St. John, ambos entregam pilhas para Lily no final do episódio 2, e ambos morrem para Lily no mesmo momento, apenas agindo de jeitos diferentes. Detalhe que essa é a escolha que mais diverge em todo o jogo. Outras escolhas que vieram antes ou que vieram em sequência divergem muito menos. Pegue como exemplo a escolha seguinte, sobre o que fazer com Lily. Se deixarmos ela para trás, ela não retorna mais à história. Mas se deixarmos ela nos acompanhar, Lily ficará presa. Mas depois que alcançarmos a parte do trem, ela se liberta e leva o trailer com ela, também não retornando mais à história. Isso não seria o problema se o jogo não fosse vendido dessa forma, o que no final acaba se passando por propaganda enganosa. Enquanto dirigem, Katia revela ali que Duck foi mordido, o que em breve vai se tornar um problema. Na estrada, o caminho se encontra bloqueado por um trem, mas o grupo vê a oportunidade de usá-lo para chegar ao litoral. Morando em um dos vagões, eles conhecem Chuck. O estado de Duck piora, o que força o grupo a tomar uma atitude. Em extrema tristeza e negação, Kat e Kenny decidem que precisam acabar com os sofrimentos de Duck antes que ele possa se transformar em um zumbi. Em um ato de extremo desespero, Katia decide se matar, se poupando de uma vida em um mundo terrível e sem o próprio filho, deixando Lee e Kenny para resolver a situação. De qualquer forma, Duck não está mais no grupo, e Kenny está sem família, em rumo ao objetivo que agora parece apenas simbólico. Enquanto continuam trilhando seu caminho, Ben revela ali que ele foi o responsável por entregar suprimentos aos bandidos. Como Lee reage e lida com isso fica a cargo do jogador, mas ambos personagens concordam em manter segredo por um tempo. Chuck avisa Lee que a mesma coisa que aconteceu com Lee deve acontecer com Clementine, se ele não começar a tratá-la como uma pessoa capaz de defender e continuá-la mantendo com uma criança indefesa que sempre precisa da ajuda de um adulto. Com esses conselhos, Lee ensina Clementine a tirar, corta o cabelo dela e traça um plano para quando chegar em Savannah. Na estrada, o grupo encontra um tanque de gasolina obstruindo o caminho do trem. E ao mesmo tempo, eles conhecem dois novos sobreviventes, Krista e seu namorado Omid. Ambos têm mais medo dos vivos do que dos mortos, e por conta disso não formaram grupos desde que o surto começou. Para aqueles que ela julga importante como Clementine, Krista sempre demonstra apoio, mas para pessoas que colocam a segurança do grupo ou de Omid em risco, ela age de forma fria e distante. Omid, por outro lado, é mais otimista e mais amigável, e por isso, consegue se aproximar do grupo com mais facilidade. Como eles não conhecem bem o grupo no começo, há uma falta de confiança. Mas conforme a história avança, eles acabam se integrando aos sobreviventes. Com a ajuda deles, o grupo consegue atravessar o trem, mas Omid acaba se ferindo. Ao se aproximar de Savannah, o walkie-talkie de Clementine, que em um primeiro momento parecia quebrado, envia um sinal de um estranho, falando que ele está com os pais dela. Encerrando o episódio 3. Episódio 4 dá início com o grupo já vagando pelas ruas de Savannah, com Lee tomando o walkie-talkie de Clementine. Um sino perto de onde eles estão é badalado por uma figura misteriosa, e uma horda é atraída para a direção deles. O estranho no walkie-talkie instrui o grupo a se proteger. Chuck se separa do grupo, mas eles conseguem se refugiar em uma mansão. Dentro da mansão, Krista e Lee confrontam Clementine sobre o estranho no walkie-talkie, e avisam para ela não confiar nele. Depois de revistarem a casa, Krista se mantém tomando conta de Omid, e Ben fica de olho em Clementine, enquanto Lee e Kenny vão a um pier procurar um barco. No pier, Lee conhece Molly, uma sobrevivente que vem vivendo por conta própria. Foi ela quem acionou o sino anteriormente, mas ela não tem nada a ver com a pessoa do rádio. Ela diz que não há barcos em estado decente, e alerta sobre a existência de uma comunidade de sobreviventes chamada Crawford. Para que pudesse sobreviver, eles fecharam um quarteirão e impuseram uma política de afiliação extremamente restrita de quem poderia ou não se juntar à comunidade. Nesse cenário, existe uma barreira feita de zumbis, composta por sobreviventes que não se encaixavam nos moldes que eles queriam. Pessoas doentes, idosos, crianças, entre outros. Uma horda de zumbis aparece e Molly escapa com Kenny e Clementine para a mansão. Ele se refugia nos esgotos e, enquanto procura por um meio de voltar à mansão, descobre o corpo de Chuck. Depois de percorrer alguns corredores, Lee encontra um grupo de sobreviventes em um necrotério abaixo de um hospital, composto por Venom, um médico, Bree, uma estudante, Boyd, Clive e Joyce. Eles faziam parte de um grupo de suporte ao câncer e se refugiaram no hospital por conta do pessoal de Crawford irem atrás dele, e isso os deixaram paranoicos. Em um primeiro momento, eles se estranham, suspeitando que Lee possa ser um membro de Crawford. Mas acabam se entendendo e Lee retorna à mansão com a ajuda de Vernon. Depois de retornar à mansão, Vernon decide examinar o Omid a pedido de Krista, enquanto Molly vasculha o resto da mansão. Em que Kenny se entregou ao álcool depois de perder as esperanças. Enquanto Lee procura por Clementine, ela encontra no terreno da mansão um barco, devolvendo esperança para Kenny. Após examinar o barco, Kenny avisa que ele está funcional, mas não tem bateria e falta gasolina, ao mesmo tempo que Vernon precisa de medicamentos para ajudar o Omid. O grupo chega à conclusão de que a melhor opção é saquear Crawford e pegar o que precisam. Por sugestão de Vernon, o grupo decide usar os esgotos para se infiltrar aí na comunidade. Lee pode deixar Clementine se juntarem a eles na investida, ou deixá-la na mansão tomando conta de Omid. Enquanto se preparam para a investida, Kenny avisa ali que o barco não tem capacidade para todos, e Vernon traz Bree para ajudá-los. Dentro de Crawford, o grupo descobre que a comunidade sucumbiu à infecção, e todos os moradores foram transformados em zumbis. Depois de se abrigar em uma sala, o grupo então se divide. Ben tenta abrir o arsenal da comunidade, enquanto Bree e Kenny vão atrás de gasolina, ao mesmo tempo que Vernon e Krista saem em busca de medicamentos, e finalmente Lee e Molly procuram por uma bateria. Se Clementine se juntou ao grupo, ela vai ficar com Ben. Pois cada grupo recupera os suprimentos, é possível encontrar uma fita mostrando que Molly já morou em Crawford anteriormente. Se Lee escolher confrontá-la, Molly revela que ela chegou ao local junto com a sua irmã, que era diabética. E quando as regras de ingressão começaram a ficar mais rígidas, ela não conseguiu esconder esse fato. Devido a um ato estúpido de Ben, uma horda de zumbis avança sobre o grupo. Se Clementine se juntou ao grupo, Molly será salva por ela. Caso contrário, é possível perder Molly para a Horda. Em meio a desespero, Ben revela a Kenny que ele foi responsável por entregar suprimentos aos bandidos lá no motel. Kenny entra em fúria e descarrega toda a raiva no garoto. A Horda começa a tomar avanço, E Billy acaba sendo morta. Enquanto escapam, Ben é pego por um zumbi no topo da torre. Mas Lee consegue apanhá-lo. E aqui aparece outra escolha. Deixá-lo cair e Ben morrerá. Ou levá-lo com o grupo e ele ficará vivo. Mas isso deixará Kenny muito irritado. De volta à mansão, o Mitch consegue se recuperar dos seus ferimentos. Se Molly continuou com o grupo, ela decide sair, deixando a história. Vernon então faz uma proposta para Lee. Ele oferece que Clementine se junte ao grupo dele, já que muitos membros do seu grupo já tiveram filhos, e ela não passará fome devido ao estoque de comida. O que Lee responde fica a cargo do jogador. Mais tarde, Clementine confronta Lee sobre achar os pais dela. Percebendo que o grupo decidiu não procurar por eles, Clementine começa a chorar. Lee decide deixá-la em paz, e vai dormir. Depois de acordar, Lee percebe que Clementine e Vernon se foram. Depois de vasculhar, Lee encontra o boné de Clementine nos fundos da mansão, e o walkie-talkie do lado de fora. Em um momento de vulnerabilidade, Lee acaba sendo mordido. Lee avisa o grupo que Clementine pode ter sido levada por Vernon, e decide ir atrás dele. Dependendo de certas escolhas, alguns membros vão se juntar a ele para ir atrás de Vernon, enquanto os outros vão ficar tomando conta do barco. Dentro do necrotério, Lee percebe que Vernon e seu grupo se foram, então ele recebe um aviso vindo do walkie-talkie. A pessoa do outro lado revela que não é Vernon, e que está em posse de Clementine. Lee passa uma última mensagem, e então o episódio 4 se encerra. Episódio 5 dá sequência ao diálogo entre Lee e a pessoa no rádio, e depois de um breve momento, o estranho desliga. Como os esgotos ficaram infestados, Lee precisa achar outra saída. Enquanto tenta escapar, Lee desmaia devido à mordida, e então deve tomar uma decisão. Cortar o próprio braço para prevenir a transformação, ou mantê-lo e aceitar que vai sucumbir a qualquer momento. Independentemente da escolha, Lee consegue escapar do hospital. De volta à mansão, se alguém não foi com Lee ao necrotério, esse alguém vai avisar que Vernon e o grupo dele apareceram no local e tomaram um barco para eles. Se todo o grupo estava com Lee no necrotério, Vernon deixa um bilhete na porta e avisa que sente muito. Uma horda de zumbis aparece e o grupo é forçado a se refugiar no sótão. Lee recebe uma mensagem de Clementine pelo walkie-talkie dizendo que ela está no hotel onde os pais dela se hospedaram. O grupo consegue atravessar pela cidade usando os telhados dos prédios. Enquanto caminham rumo ao hotel, eles perdem Kenny. E se ainda estiver vivo, bem. E em dado momento, Lee se separa de Krista e Omid. O que faz Lee ir atrás de Clementine sozinho. Depois de atravessar por uma horda de zumbis, Lee chega ao hotel e na porta tem um carro muito familiar estacionado. Dentro do hotel, Lee encontra o sequestrador. Se o jogador até o momento não descobriu quem o estranho é, ele revela que ele era o dono dos suprimentos que Lee e o grupo levaram do carro ao final do episódio 2. O mesmo carro que está estacionado na porta do hotel. O estranho conta que perdeu o filho, algo que sua esposa ocupou por isso, e em seguida veio o saque do grupo. Então a fome, e depois disso, ele perdeu a esposa e a filha. Ela lhe chamou de monstro, mas ele ainda acha que não se compara a Lee. Então ele começa a jogar na nossa cara todos os momentos em que tomamos decisões difíceis. Essas críticas podem variar de jogador para jogador, como quando abandonamos Lily para trás, se levamos Clementine para Crawford, se demos apoio para saquear o carro, entre outras coisas. Coisas que ele aprendeu através de Clementine pelas conversas no walkie-talkie. Depois desses julgamentos, ele se oferece para tomar conta de Clementine, tirando ela das mãos de Lee. Com a ajuda de Clementine, Lee consegue enfrentar o estranho, que encontra seu fim. Para que eles possam passar pela horda, Lee suja as roupas de Clementine com sangue, e finalmente deixa um hotel. Enquanto caminham pela horda, Clementine avista seus pais já transformados, e Lee de repente desmaia no meio da horda. Quando ele acorda, Clementine conseguiu levá-la até uma loja onde eles estão trancados. Vendo que está prestes a se transformar, Lee avisa de Clementine que foi mordido, e que precisam achar um jeito de sair dali e depois lidar com ele. Depois de lidarem com um zumbi, Lee instrui Clementine a tomar uma última escolha, atirar nele para que ele não vire um zumbi, ou deixá-lo para trás. Em ambos os caminhos, Clementine não tem mais Lee. Agora, o que tanto batalhamos para evitar de acontecer, é inevitável. Clementine não tem mais ninguém. Ela está sozinha. Encerrando a história do jogo. Desde que o primeiro episódio foi lançado, o jogo foi muito bem recebido ao longo de seu lançamento. Todos os 5 episódios foram muito bem recebidos em sua estreia, e a temporada como um todo foi muito bem recebida, muitos elogiando a história, a atmosfera, a narrativa, o tom da história e sua fidelidade ao material original. Ao início de 2013, mais de 8 milhões e meio de episódios foram vendidos. E em julho de 2014, estima-se que 28 milhões de episódios foram vendidos. Assumindo que cada 5 episódios vendidos, uma venda do jogo como um todo foi feita, então o número de vendas estimado seria 5 milhões e 600 mil unidades. Todas elas exclusivamente digitais. O que motivou a Telltale a lançar uma versão em disco. Recebendo inúmeros prêmios ao final de 2012. Incluindo de jogo do ano pela Spike TV no Video Game Awards. Que na época era considerada a premiação com maior destaque. Muitos consideram esse jogo como um marco na revitalização dos jogos Adventure Point and Click. Que haviam sido esquecidos no começo dos anos 2000. Colocando a Telltale no radar do público. Então essa foi a minha retrospectiva do jogo de The Walking Dead. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Eu espero que você tenha gostado desse formato de ensaio, em vez do formato roda de bar que geralmente são todos os podcasts brasileiros. Eu tentei fazer algo diferente, mas isso não quer dizer que vai ficar bom. Se você quiser ver mais podcasts como esse, por favor, assine o feed desse programa. Assim eu fico sabendo que existe uma audiência totalmente disposta a ouvir podcasts no formato ensaio. Eu sou aquele que vai pelo codinome de Rania. E eu vou ficando por aqui.